delírio da concorrência. Pro delírio da concorrência. Concorrência. Concorrência. Branca de Neve. Um projeto audacioso com a marca Ale Sound. Saveiro Branca de Neve. Aqui é qualidade, porque fazer barulho é fácil. E agora, prepare os ouvidos e sente o papoco. Soy el fuego que... Branca de Neve. Ela chegou mostrando que é uma verdadeira qualidade sonora. Sem CDs automotivos. Soy el fuego que... Tonight, I hope I remember. Tonight,

referência em CDs automotivos. Sonora. E aí, Marquinho, aperte o play, aumente o volume e bota a branquinha pra arregaçar.

gosta e que sente qualidade. E aí, Marquinho, aperte o play, aumente o volume e bota a branquinha pra arregaçar. Eu disse pra você que eu sou um cara safadão, só saio pra balada com o meu xandão na mão. Equipe Audiomania, a evolução é de Altamira, é muita onda, meu irmão. A noite é minha nave, eu largo o paredão, as novinhas ficam loucas e vem sentir minha pressão. Aperte o play, aumente o volume e bota a branquinha pra arregaçar. Ei, se bobear, o Xandinho pega, viu? Eu sou o menino traquino, rapaz, melhore. Alô, tô bacana, alô, Caleb. O que é meu e o que das outras é nosso. Se bobear, tô beijando, se olhou, eu chego logo, a mulherada tá querendo. É do jeito que eu gosto. Os marmanjos já tão zonzo. Eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que se deu mole eu tô pegando. O que é meu? É meu. Que é dos outros é nosso. O que é meu? É meu. Que é dos outros é nosso. Aí o que é meu? É meu. Que é dos outros é nosso. Deixa eu chegar de avião, fazer o que se eu posso. O que é meu? Chaveiro Branca de Neve. Vai. E tem paredão gosta desse sonzinho. Aumenta o médio, aumenta o TP. Vai. Rodinho do paredão, dão, dão, dão. Low de CD. De neve pra espancar. Bora, Lucas Bra! Se popia, tô beijando, se olhou, eu chego logo, a mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto. Os mamanjos já tão zonzo. Eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que se deu mole, eu tô pegando. Se popia, tô beijando, se olhou, eu chego logo, a mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto. Mamanjos já tão zonzo, eu não tô nem ligando. Segura essa mulher, se deu mole. Audacioso com a marca Ale Sound. Sucesso MC Campeão. Na guitarrinha do pretinho, no estricadinho do já. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não. Com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela quebra com a bunda no chão. Quando ela racha com a bunda no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. A referência em CDs automotivos. Estocada no Brasil. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha explosiva. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela racha com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. No chão, no chão, no chão. Quando ela racha com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela racha com a bunda no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Cima, Marquinho. Bota a Branca de Neve pra espancar. Porque tudo que é bom, ou quebra a cara, ou engorda, ou engravida. Eu tô cansada de me entregar por qualquer coisa. Da minha cara tá ave ser nocauteada. Por amores que não valem nada. Por amores que não levam a nada. Fiz um acordo com meu coração. Não leva latada, tô fazendo dieta. Botei amor, chocolate, cerveja. Porque tudo que é bom. Ou quebra a cara, ou engorda, ou engravida. Mas hoje é dia do lixo. É hoje que eu bebo e ligo. Te falo verdade, te xingo, te amo. E a gente termina na cama. Mas hoje é dia do lixo. É hoje que eu bebo e ligo. Te falo verdade, te xingo, te amo. E a gente termina na cama. E amanhã volta a dieta da semana. Mesma para eu tô cansada de me entregar por qualquer coisa. Na minha cara tá e ser não cauteada. Por amores que não levam nada. Por amores que não valem nada. Fiz um acordo com meu coração. Pra não levar a nada. Tô fazendo dieta, cortei amor, chocolate, cerveja. Porque tudo que é bom. Ou quebra a cara. Qualidade sonora. E água raiz, bora fabar, bora mexer. Olha a minha como é que tá. Nossa flodinha, olha o Jorge, olha o meu batendo. Aumenta a carreta aí, ó. Se duvidar, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga. Sabe bem devagar. É do Xandinho que as gostam. Então pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa? Acompanha o grave que eu vou começar. Esse bumbum que faz tumbaratu. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu. Joga, mãe! Esse bumbum que faz tumbaratu. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu. Joga ele pra mim, vai. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu, baratu, baratu, baratu. E bumbum, hein, mãe? Ai, joga pro gordinho. Esse bumbum que faz tumbaratu. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratu. Moleque, cê desce. Olha o bar, baratu, baratu, baratu, baratu, baratu. Esse avião. Chama na pressão, vai tudo com pressão. Sabendo Branca de Neve. Aqui é qualidade, porque fazer barulho é fácil. Tive que reparar, quando eu toco, ela se joga, trava, trava e vem devagar. Do Xandinho que elas gostam, então pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Se duvidar, ela tem vida própria. Eu tive que reparar, quando eu toco, ela se joga, trava e vem devagar. Do Xandinho que elas gostam, ai, pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o Xandinho, vamos começar. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum, baratum. Que bumbum, esse bumbum que faz tumbaratum, baratum. Joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tumbaratum. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum, baratum. Joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tumbaratum. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum, joga pro Xandinho, tumbaratá, baratá. Esse bumbum que faz tumbaratum. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratum, baratum. Joga ele pro ar. Vai. Vai pra checar. Eu uso crioulo, vem crioulo no tubaracatu. Aí nessa vai outro, me ganhei de novo. Vai, tome swing na cabeça. Saveiro Branca de Neve, um projeto audacioso com a marca Alessandri. Começou uma discussão, mas agora não tinha atenção.